Claro, y eso. Eu acho que a gente fez errado no plano espiritual. Eu acho que nós não trabalhamos bem. Eu acho que nós escolhemos os espíritos errados. Será que teremos que resetar tudo e recomeçar? A preguiça impera na Terra. Eu estou lendo o teu pensamento. Eu estou ouvindo o seu pensamento. Seus pensamentos são totalmente permeáveis para mim. Os teus pensamentos não ficam ocultos para mim. Eu sei quais são as suas ideias. Eu sei o que você sente, o que tu emana. Eu vejo na tua aura. Eu leio todas as cores da tua aura. Eu vejo as criações mentais pairando na tua aura. Eu ouço os teus pensamentos. Também vejo a tua ociosidade. Num momento que, se você tivesse consciência realmente, em qual momento tu estás vivendo encarnado, tu não estaria ocioso ou muito devagar como tu estaria correndo. Tu não estarias nessa preguiça e nesse desinteresse. É realmente a salvação individual. Poucos atingem a angelitude. Por isso demora tanto. E outros chegam tão rápido. Mas esses que chegam rápido não podem fazer por você o que você tem que fazer. Nenhum outro espírito, nem mesmo Deus no universo, faz por você o que você tem que fazer. É por isso que tu continuas onde estás, perdendo a oportunidade. O Cristo esteve encarnado aqui, Jesus, e muitos lá não aproveitaram porque não enxergaram quem ele era e o momento importante e único que eles estavam vivendo de estar na oportunidade de estar encarnados do lado de Jesus. Esta oportunidade se repete neste planeta e em vários outros planetas com outros que são enviados, mas eles não são percebidos por quem são. As pessoas nem imaginam quem eles são, porque só enxergam o corpo e eles têm que ficar calados e no silêncio na maioria das vezes e não podem falar sobre si mesmos, senão será interpretado como vaidade. E nem adianta falarem de si mesmos, porque é jogar pérolas aos porcos. Como nós estamos fazendo através do Pedro, nós estamos jogando pérolas aos porcos. Nós não vamos pedir mais interesse. Nós não vamos cobrar mais. Nós vamos deixar vocês pela conta própria. Nós vamos deixar vocês assistindo. Assistindo a espiritualidade usar quem realmente merece. E está correndo atrás, interessado. Vocês estão no planeta que vocês merecem. Eu não sou proveniente desse mundo. Eu estou só na roupagem de Exu Marabô. Eu nunca incorporei neste rapaz. E é exatamente por isso que eu falo diferente do outro Marabô que incorpora nele. Eu estou usando essa roupagem do planeta ao qual eu venho, que é totalmente diferente daqui. Lá, as pessoas se interessam em progredir, em crescer. Lá a gente não precisa pedir para ninguém estudar. As pessoas vão lá e fazem. Nós temos atitudes, muita atitude. Nós somos audaciosos. Vocês aqui na Terra, vocês não têm vontade. Vocês são tímidos. Vocês se escondem. Para fazer algo tem que se expor. Ficar escondido só em orações e vibrando não adianta nada. Tem que fazer, tem que ter atitude. Aquele qual eu uso agora, este rapaz, vocês vão ficar assistindo ele arrastando multidões. Enquanto vocês serão apenas coadjuvantes pelas suas escolhas. Quando poderiam estar fazendo tudo o que ele faz, mas vocês não querem. Vale a pena nós mantermos esse trabalho. Por causa de um, vale a pena. Mas ao mesmo tempo, eu tenho pena pelo rapaz estar carregando a casa e todos os médiuns nas costas. É uma pena. Acho que nós erramos. Escolhemos mal. É um desperdício tanto. Porque nem vocês imaginam o momento qual vocês estão encarnados. Vocês não imaginam com quem vocês estão encarnados. Vocês acham que imaginam. Jaciane, para de gravar. Será que teremos que desdobrá-los totalmente conscientes e mostrar algumas coisas para vocês para que as memórias sejam refrescadas? Porque nós vamos fazer o que tem que ser feito. Com falta de interesse ou não. Com os outros na zona de conforto ou não. Nós vamos fazer. Se não estão gostando da mensagem, peçam satisfações ao Mestre Sananda, porque foi ele que nos solicitou falar através do menino. E não pense vocês que ele está gostando de deixar nós falarmos, mas nós estamos falando porque Jesus solicitou que ele deixasse. E vocês consolem-o e cuidem dele depois que eu desacoplar. Porque ele vai ficar mal, mas é necessário. E não o culpem pelo que foi falado, porque não foi ele que disse, fui eu. Exu Marabô, eu sou um pleiadiano. Nós, os pleiadianos, estamos aqui. Estamos aqui trazendo essa mensagem porque algo está próximo de acontecer. Como é que será que vocês vão agir? Quando o que tem que acontecer, acontecer, vocês agirão como crianças? Porque, por mais que seja falado, não adianta. A idolatria vai ser grande. Como é que vocês vão controlar isso? Como é que vocês vão controlar isso? Porque eles são crianças, são imaturos, é inevitável. Eles vão idolatrar. É com vocês mesmos, como vocês falam aqui na Terra. Eu digo que vocês dessa humanidade, de toda a minha peregrinação no universo, em planetas, Eu nunca vi uma gente tão teimosa e preguiçosa como Terrícola deste planeta. Eu nunca vi tanta gente resistente em permanecer no mal como vocês. Será que vocês terão que ser resetados de novo? É um ranço que, mesmo sendo resetado, repete tudo de novo? É com vocês mesmos. Se daqui a 5 minutos vocês vão esquecer todas essas mensagens que foram trazidas, o rapaz vai fazer o trabalho dele. Vamos ver o que acontece agora. Laroyeixo. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh